pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio de Como Assim Adultas. Neste episódio falamos de dating apps, as histórias de horror em relações e muito mais. Fiquem por aí. Como Assim Adultas, um podcast de Sofia Silva e Dulce Silva. E não, não são irmãs. Olá pessoal! Oi! Isto foi muito entusiasta. Sofia está muito contente. Sofia está mesmo muito contente. Eu acho que a cafeína está a entrar. Não, não, vocês sabem porque é que a Sofia está bué contente. Porque é o tempo pós 14 de fevereiro. Ai. O que é que isto quer dizer? Já não há pressão nenhuma sobre arranjar um namorado até 14 de fevereiro. A realidade é que eu nunca senti essa pressão. E a minha pergunta é, pessoal que esteve a arranjar um namorado de última hora só para receber prendas no dia dos namorados, como é que isso está a correr até agora? Yeah. Isso funcionou agora. Está a funcionar. Se funcionou, avisei a malta, que assim eu gosto de prender. É que nós temos visto situações um bocado estranhas na rua. Questionáveis. Tipo ontem. Não é necessário que comes a pessoa com a cara. Mas... Não. Aquilo parecia, estás a ver, aquele gif de cenas a comer a cabeça da pessoa. Sim, sim. Também me faz lembrar daquele episódio de Stranger Things em que o outro é... comendo-lhe a cara. Yeah. Tipo, com aquela coisinha estrela. Sim, é um bocadinho assim. Eu tenho visto muitos casais estranhos ultimamente. E eu sei que a primavera está a chegar e que férias de verão e não sei o quê. Tu acreditas nas cenas dos signos e assim estamos na época dos peixes. Época dos peixes, que também não ajuda porque vocês são todos uns... Eu não vou dizer nada. Nada contra as pessoas de peixe, eu adoro, são ótimas pessoas, amigas. Yeah. Mas as pessoas de peixe são umas românticas do caraças. Eu não estou para aturá-las por causa disso. Porque eles apaixonam-se por toda a gente. E toda a gente se apaixona por vocês. E eu tenho inveja. Ok? Eu estou aqui com uma invejosa. E assim, mas também não sei o que é melhor, porque a seguir é época de carneiro. E depois vem os touros. Minha Nossa Senhora Deus nos livre e guarde. E depois vem gêmeos, que não é pior. Portanto, é caótico. É uma época caótica. Não, mas pronto, vocês que estão aqui que não acreditam em signos e nada nisso. Estamos na época pós dia de São Valentim e inícios de verão e primavera. O que é que isso quer dizer? Tudo o que é gente decidiu que vai começar a namorar. Mas está assim um bocado ainda naquela de... Ah, pronto, e será que eu vou encontrar um namorado e não sei o quê? E devo eu sequer encontrar um namorado? E eu penso, pronto, já não há pressão. Já não tens um tempo limite para receber as prendas. Eu acho que agora vem a pressão do summer romance. Pois é. Agora vem essa. Ou então pelo menos alguém por aí com eles durante as férias da Páscoa. Ou por outro lado, eu sinto que seja melhor não ir com um namorado. Depende da pessoa que seja. Sim. Mas o que é que eu tenho visto muito aumentar ultimamente? Online dating. Ah, sim. Porque já ninguém se conhece na rua, não é? Hoje em dia... Olha... Vamos falar sobre isso. Tu tens o story time a dar, não é? Mas, ultimamente, se alguém fala connosco na rua, o que é que tu fazes imediatamente? Tirei os fones. Na minha situação, tirei o fone porque eu pensei que a pessoa me estava a pedir indicações. Sim. Porque eu sou... Oh, malta, eu sou inocente. Se falarem para mim, eu vou responder. Eu sou uma pessoa simpática e educada. Foi assim. A minha avó sempre me disse que não devia falar com os estranhos, mas também se vires um turista perdido na rua, não vais deixar lá andar. Claro, tadinho. E eu estava naquela, ok, eu não sei quem é esta pessoa, mas esta pessoa está a tentar falar comigo no meio de uma zona turística. Se calhar é um turista. Então respondi. Ele procedeu-se a tirar-se a mim. Foi muito desconfortável. É super estranho. É super estranho, porque assim... Eu sinto que a nossa geração, talvez um bocadinho mais a geração a seguir também, mas a nossa geração já não está muito habituada a conhecer pessoas na rua que vão falar com elas, ou num café, ou assim, e criar uma relação a partir daí. Eu sinto que se tu não conheces a pessoa nas redes sociais primeiro, tu não arriscas. A minha questão nem é essa, tipo, ok... Uma cena era se a gente tivesse parado no café ou uma cena assim de género e ele tivesse chegado e tivesse falado comigo. Não era a primeira vez que isso acontecia. Também era estranho. Tipo, era desculpa, posso-me sentar aqui? Desculpa, era mais estranho que dizer, olha, eu vi-te na estação e tu já estás tipo a 10 minutos de distância da estação a pé e paraste para comprar um guarda-chuva. Era uma arma de defesa. Já. Yeah. Já por cima já tinha parado de chover, então o guarda-chuva estava na minha mão e era daqueles grandes e eu estava tipo... Holding on to my umbrella for dear life. Mas uma coisa que o pessoal daqui do podcast não sabe ainda é que a Sofia fez uma experiência social durante com o mês passado. Mais uma amiga dela. Duas pessoas. Pronto, então o que é que tu tens a dizer sobre isso, Sofia? Diz-me lá o teu relatório, como é que aconteceu? Eu tenho a dizer que se mais alguém me diz, me pergunta se o Breaking Bad é realista ou não, eu vou bater alguém. Porque é assim, eu nunca vi Breaking Bad. Eu não tenciono ver Breaking Bad. Eu tentei ver uma cena de Breaking Bad e apareceu-me um senhor de 50 anos de Tidy Whiteys. E never again! Pá, também não consigo ver a série. Não tenho paciência. Acho, tipo, não tenho paciência para aquele tipo de série. E para além disso, malta, eu tenho cara de quem anda a cozinhar anfetaminas. Adoro. Eu sei lá se aquilo é realista ou não. Eu nunca experimentei. Sim, isso era a mesma coisa que chegar à beira de um advogado e dizer: o Suits é realista. É uma série. O que é que em mim diz que eu sei como é que se cozinha vitaminas? É essa a minha pergunta. Sim, não tiveste essa cadeira na faculdade? Não. Opa. Ninguém me ensinou como é que se cozinha vitaminas, ok? Opa. Nem a fazer bombas. Mas pronto, para contexto, a Sofia e umas amigas dela inscreveram-se para fazer uma espécie de... Lá está, da experiência social. Inscreveram-se na... Foi ao QQupid, não foi? Ao QQupid. Pronto, elas experimentaram usar o QQupid porque supostamente é o mais seguro, porque Tinder é demasiado estranho e os outros eram demasiado stalkies. O Tinder tem muitas pessoas conhecidas. Eu não sei, nunca instalei o Tinder porque tenho um bocado de... Estava na faculdade, bem na boa, né? E de repente só uma pessoa que eu conheço, já agora um bocado creepy, a dizer: ei, não sei quem deu um super like no Tinder. E eu fiquei tipo: isso não é uma coisa para dizer. Isso é muito estranho. Isso é uma informação que devia ficar para ti. Isso é bem estranho. Eu não quero saber isso. Também ouvi o senhor do bar a falar sobre o Tinder. E quando eu ouvi o senhor do bar a falar sobre o Tinder, eu pensei: o Tinder vai morrer. O senhor do bar, com quase 60 anos, está a usar o Tinder. Há gostos para tudo, há gente para toda a gente. Mas explica lá então como é que foi isso. Epá, foi desagradável. Foi desagradável. Em geral, foi desagradável. Mas tu já desinstalaste a aplicação. Ah, sim. Assim que acabou o tempo que nós tínhamos combinado, aquilo saiu do meu telemóvel. Sim, porque nós agora estamos em março, então nós pensamos: bem, vamos escolher o mês mais romântico, que é o mês de fevereiro, e vamos tentar fazer isto durante um mês. Vamos lá pensar que a Sofia não tinha nenhum objetivo definido aqui. Ela não queria, tipo, encontrar o amor da vida dela, ela não queria encontrar segundo, eu filtrei um bocado e pus long-term relationships, que era para ver se me afastava dos creeps, né? Não querias creeps, nem querias... Não resultou! Não querias boy toys, nem nada disso, mas... Não resultou! Uma pessoa tentou vir à minha casa. Isso foi tão assustador. Opa! Ah, está, eu não participei na experiência porque eu já estou muito bem com a minha relação. O que é que tu estás a fazer? Mas... Queres companhia? Não. Isso é muito creepy. Isso é muito, muito creepy, Sofia. É, não é? Isso é muito creepy. Mas, assim, tu ias mandando prints. Eu já não tenho noção como é que está o dating world neste momento. Eu já namoro com o Ripeg, que é 4 anos quase. Yeah. E eu já não tenho noção de quão mal está, tipo, o dating world. E a cena é, online, sim. Online, eu sim. Eu nunca fiz este tipo de dating. Normalmente, when I date, eu já conhecia a pessoa. Sim, daí então, tipo, estarmos a fazer essa experiência, pois. Já existia alguma conexão antes e as coisas desenrolaram-se para... Nunca tinha tido esta experiência. Claro que já tinha tido o indiano a fazer-me slides nas DMs, mas quem nunca? Eu também não lhes respondo. Tenho tipo 5 ou 6 pedidos de mensagem. Ou então um árabe a fazer um pedido de casamento por mensagem. Sim, sim, sim, por mensagem sempre. É ser gaja no Insta, é o que vos acontece. Para quem é homem que nos está a ouvir, que pode surpreendentemente ainda é uma percentagem grande. Sim, isso acontece às vossas namoradas também. Shout out ao Rui e ao Telmo. Olá, Rui, tudo bem? Obrigada por nos ouvir. Não, mas aquilo estava a ser super estranho, porque a Sofia mandava-me prints E as pessoas... Vocês pronto. Não estavam a ter uma conversa comigo. Vocês estavam a ter uma conversa comigo com a Dulce e mais quatro amigas. Exato. Porque aquilo foi super engraçado. Porque lá ao início ela fez um perfil e aquilo estava muito básico. E eu, não. Temos que dar o turbo aqui nisto. E então... Eu não fiz o meu perfil. Quem fez o meu perfil foi uma dessas amigas. Porque nós trocamos todos o telemóvel. Sim. E fizemos o perfil umas às outras. Mas ela estava um bocadinho fraco. Estava fraco. E então eu pensei, bem, vamos ter que fazer aqui um spice up um bocadinho neste perfil. Ou seja, ela tentou vender-me. Eu tentei vender a Sofia. Pronto, basicamente foi o que aconteceu. Eu acho que preciso de amigos novos. Candidaturas nas DMs no Insta, ok? Pronto, foi um bocadinho abusado, mas pronto. Porque ela não estava a ter resultados. Estava, mas não era nada. Mas não era aqueles... A partir daí, aquilo teve um boost. Estás um bocado traumatizada. Ela não pôs a parecer uma porca. Sério, é isso que vocês estavam a perceber. Não. Mas tem um bocado mais personalidade. Porque assim não dá. Não dá. Beata da igreja. Beata da igreja, tu põe tu. Na verdade, não. Não assim tanto, mas beata. Sou uma pessoa decente. O problema foi que as pessoas são muito estranhas. Sim. As pessoas são tão estranhas, filha. Uma pessoa que teve uma conversa inteira sozinha. Porque eu não lhes respondi à primeira mensagem, não é? Porque eu achei, epá, este gajo é creepy. Portanto, deixei só estar lá. Mas ele naquela intro, ele tinha feito a conversa toda. E ele perguntou-me se... Disse-me olá, perguntou-me se eu estava bem, assumiu que eu estava bem, perguntou-me se eu queria tomar café, tudo na mesma mensagem. Caralho! Eu não tenho voz na matéria, não é? Não, e depois. Mais um bocadinho viziada até hora. Sabes o que havia muito? Aquelas perguntas eu, de. Óbvio, eu não respondi a essa pessoa. Claro, é um bocado melhor. Um bocado estranho. O pior é aquelas cenas que, se calhar, até é esse tipo de pessoa que pega num texto, faz copy-paste e manda para toda a gente. E só troca o nome. Ao menos ele acertou no meu nome. Era mais estranho se eu tivesse posto o nome de outra pessoa. Isso era muito estranho. Isso era muito, muito estranho. Mas... Isso, e o facto de ter posto tipo, pessoas dentro do meu age range e aquele constantemente estar oferecendo pessoas com 18 anos. Que isso é quase pedofilia mesmo. Uma pessoa com 23, 24 anos não quer namorar com um homem de 18. Lamento, não. É tipo 24 para cima. Exatamente. E não pode chegar aos 30, porque uma pessoa não quer entrar na realização que está quase nos 25, não é? Pá, verdade. Dos 24, pode ser. Mas olha, tu encontraste alguém conhecido lá? Encontrei pessoas do ginásio. E o meu vizinho. What? Isso não foi super estranho? Foi. Ele manda-te um like? Não. Oh. Ou quer dizer, se calhar mandou, mas como eu não Mas tu não volta, deste volta. Não sei. Pois porque depois aquilo tem umas features de qualquer que esqueces que tu podes pagar mais, não é? Yeah. E aquilo dá-te coisas extra. Isso é tipo a cena do LinkedIn, a ver quem é que anda a ver, quais é que são os recrutadores a ver o teu perfil. Sim. Mas no LinkedIn não tens de pagar. Ai não, que não tens. Para ser premium tens que saber quem é que anda a ver o teu perfil. É um bocado igual ao Dating World. Com a diferença que ninguém te vai dar dinheiro. Quer dizer, não sabes. É do que tu andas lá para fazer. Pois acho que há algumas apps para sugar daddies. E aí sugar babies e não sei o quê. Eu vejo os vídeos do Lucas Crookshank e ele mostra apps para... Sabes que o YouTube tem-me recomendado isso? Olha, ele é hilariante. Tem-me recomendado dois vídeos de tipo a história de quando eu fui uma sugar baby. Sim, histórias sim. De... Eu adoro ver. Eu fico tipo, mas eu não podia esse tipo de conteúdo. Eu também não. Mas está a acontecer. Mas pronto, explica lá o que é que se passou, Sofia. Opa, as pessoas são mais estranhas nas dating apps que são na vida real. Mas chegaste a ir a algum date? Não. Acho isso era para ser raptada. Com a quantidade de crimes que me apareciam nas... Mas, por exemplo... Era pior que as DMs do Insta, meu. É como se fosse comparar ao geral ou aos pedidos de mensagens pois e eu não vejo. Depois dá para esconder. Mas, por exemplo, como é que aquilo funcionava? Tipo... Como se tu não soubesses. Sim, mas não sei como é que está neste momento. Eu acho que é igual ao que tu me tinhas mostrado antes. Aquilo, tipo, a pessoa pode-te mandar uma mensagem, tu fazes match ou não, fazes o swipe sim. Right ou o swipe left. Para mim era sempre left. É o todo ou não. Leave me alone. Leave me alone. Sim. Porque lembro-me que na altura, até foi quando eu conheci o Rui e tudo, porque senão nunca tínhamos, provavelmente, nunca nos tínhamos conhecido. Porque... Na altura, pronto, já estava assim há algum tempo e uma amiga minha, a Luísa, vira-se assim: ah, não sei o que, é uma app muito fixe. E instalou-me aquilo no OkCupid no telemóvel. E eu também numa de gosto, tipo a Sofia. Yeah. Vou ver. Entretanto, começo a falar com um moço. Um moço de Paz Ferreira. E pronto, é assim. E estamos agora a namorar há 4 anos. História de sucesso, obrigada. Mas, por outro lado, eu estou sempre naquela de: a Sofia vai encontrar o amor da vida dela. Não é numa dating app. Vai ser numa dating app. Não bem, não, que existam aí. Já tens contactos, já tens a base de dados, é o que importa. Ai, não. Já tens as leads. Essencialmente, eu bloqueei quase... Se não bloqueei, não respondi a ninguém que me foi fazer, tipo, slides nas DMs, porque eu também recebi umas DMs muito estranhas. Ah. Porquê? Porque as pessoas acham que se eu não respondi na dating app, vou-lhe responder nas DMs do Instagram. Sim. Porque, por exemplo, eu dating app é... Mas lá está, eu sinto que só conheci o Rui depois disso, porque imagina... Eu nunca iria conhecer se não tivesse lá na dating app. Porque ele instalou pelo mesmo motivo que eu. Ele estava do tipo... Foi no gozo. Eu não vou namorar com ninguém daqui. Ele próprio tinha lá no perfil do tipo... Não estou à procura de uma relação longa. E eu estava do tipo... Jokes on you. Vamos namorar 4 anos. Bota turbo. E lá está, foi naquela coisa de brincar e não estavas na esperança de encontrar ninguém, porque não estava mesmo para namorar com ninguém, eu não queria namorar com ninguém. Estava mais naquela de pronto, vamos lá encher o tempo, se calhar conhecer pessoas, ter umas conversas para passar o tempo. Pode ser que até saiam daqui algumas coisas interessantes e eu aprenda alguma coisa, o senhor vai perdoar isso, creio. Sim, havia gente muito, muito interessante que estava lá mesmo só para procurar amizade. Não queria uma... E tinha mesmo no perfil, tipo, não quero ninguém, só quero amizade. E tu, ok, pronto. Aquilo, a realidade é que resulta, e não digo a maior parte, mas grande parte dos meus amigos também estão em relações de pessoas que se conheceram online. Sim. E especialmente em dating apps. É. Porque é assim, as pessoas neste momento têm um bocado de medo de falar umas com as outras, ok, pronto. Eu até percebo. Porque é constrangedor. Porque eu sinto que tu não és tu próprio. Na vida real. Eu não sei explicar. Eu sinto que tu és mais tu quando estás a falar numa rede social. Tipo, quando estás com as paredes. Tipo, consegues dizer aquilo que te apetece dizer. Sim, sim. Quando tens a proteção do ecrã. Ah, claro. E eu sinto que tu és mais tu quando não... Quando não tens aquelas skills sociais de estou na rua, é um bocado estranho estar a dizer isto à frente da cara da pessoa. Eu prefiro saber o que é que a pessoa já é sem ter problemas de sociedade. Sim. Ou seja, estar à vontade. Eu acho que é muito mais interessante do que depois vir a descobrir que essa pessoa tem um dark side, uma cena assim. E é assim, ok, é assim na rua, mas dentro de 4 paredes depois é diferente. Sim. Do que alguém que já é honesto, deduzo eu, porque também podes criar uma personalidade dentro de um... Sabes que eu também acho que isso acontece. Ecrã. Que as pessoas criam uma personalidade para mostrar aos outros. Em vez de... Sim. De, tipo, mostrarem o que efetivamente são. Pelo menos nesse tipo de redes sociais. Claro que depois se tu começares a falar com a pessoa, acabas por descobrir, não é? Já tive os dois lados, já tive, namorei com pessoas que conheci, pessoas que amigos me recomendaram. E nunca corre bem quando nunca, são recomendados por amigos. Nunca corre bem, porque depois os amigos é tipo. Aprendi, é tipo, nunca corre bem. Porque depois é confuso, porque os amigos apresentaram a pessoa, mas depois estão com ciúmes porque eu comecei a namorar com a pessoa e afinal eram eles que a queriam. E eu fiquei tipo, sim. What? Whatever, é estranho, eu prefiro não ser apresentada a ninguém. Isto está a correr muito melhor, porque lá está, foi uma pessoa que eu acabei por escolher, porque fiz a. Triagem. Desta triagem. Já agora, essa triagem faz-me sentir extremamente má pessoa. Não é má pessoa, porque assim, porque estás a escolher a pessoa basicamente baseada, tipo, num parágrafo que elas escreveram ou que outra pessoa escreveu por elas, porque tu nunca sabes, né? Uhum. E uma foto. Ok, há pessoas que têm mais que uma foto, mas tipo. Sim. Tu estás a escolher aquela pessoa meramente baseado em tua meia dúzia de respostas a perguntas. Depende. Por exemplo, no meu caso, eu respondia a toda a gente e tinha uma conversa com toda a gente que mandava mensagem. Toda a gente. Eu não recusava ninguém. A não ser que a pessoa fosse, tipo, mesmo horrível logo desde o início. Eu totalmente respondia às pessoas. Né? Ou então, tipo, disse uma coisa estranha. Não, eu respondia a toda a gente, porque é tipo... Epá, tu nunca sabes. Uma das minhas amigas, houve um tipo que lhe disse que gostava da Vitória Carreira. Se tu respondes aí... Epá, pode ter piada, não sei. Tipo, eu não uma... era uma piada. Eu sempre dei uma chance a toda a gente porque estava do tipo, ok, pode ter sido só infeliz na primeira mensagem. A maior parte das vezes era infeliz na conversa toda. Portanto, acabei por fazer uma triagem. Sim. Um bocado mais reduzida. Tipo, ok, tem que haver o spark logo no início. Tipo, a pessoa tem que compreender a ironia, a pessoa tem que achar a piada às piadas. Pessoas que não compreendem sarcasmo, tiram-me do sol. É assim, mas tu conseguindo claro fazer a triagem. É claro, claro que mensagem é difícil. Mas, por exemplo, fazes uma dark humor joke e a pessoa fica tipo ofendidinha. Adeus. Adeus. É que assim, é logo. Eu faço muitas. Eu aqui controlo-me, mas eu... E por exemplo, ainda hoje o Rui disse assim, ah, tu gostava, dizes que gostas de dark humor, mas o teu humor não é muito dark. E eu, ok, eu gosto de dark humor moderado. E tu não sabes o demónio que eu sou quando tu me sabes. Não, mas... É muito isso. E depois era assim... Há coisas que tu consegues perceber logo na personalidade da pessoa pela maneira como ela fala online, certo? Tem certas coisas, tipo o tempo que ela demora a responder. Sim. E by the way, eu detesto esses joguinhos de... Ai, ele demora uma hora, agora vai durar hora e meia. Também detesto, mas quem nunca? Eu não faço isso, lamento. É assim. Eu sou um bocado petty. Eu sei. Mas, não sei, não faz sentido esses joguinhos. Eu acho que se tu queres ter o respeito da pessoa e... Claro. Mas também lá está, se a pessoa demora muito tempo e demora sempre muito tempo, eu fico tipo, tchau. Mas especialmente um bocado naquela, ok, demoraste muito tempo, agora não é conveniente para mim, portanto eu não vou parar o que estou a fazer para te responder. Claro. Claro que não vou ser ao ponto de, eu vi, agora posso responder e agora vou-te demorar. Sim. Não, mas tipo, se eu estiver a fazer outra coisa e tu demoraste uma hora e tal a responder, posso-te garantir que eu não te vou responder na hora. Vou acabar o que estou a fazer. Às tantas vou começar a fazer outra coisa qualquer. E depois me apetecer respondo. Ah, sim, isso claro. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que não importa o que é que a pessoa está a fazer e põe mesmo um temporizador. Ah, isso não. A sério, eu conheço pessoas assim. Isso é ser psicótico. Põe o temporizador do género, demorou hora e meia e vou demorar duas horas. E vou pôr um temporizador agora para 2 horas. Porque ele mandou uma mensagem às 11. Agora vou responder à uma. Porque as pessoas não podem dormir, né? Ou estar a trabalhar. Sim. E fico tipo... porquê? Porquê que estás tipo a ter essas regras todas? Sim. Porque tu na vida real não vais ter essas regras todas. Sim, tipo, isso claro que não. Mas tipo, não vou fazer um esforço se a pessoa não fez o esforço de volta. Claro. Mas por exemplo, a pessoa diz, olha, estava ocupada, estava a estudar. Estava a fazer não sei o quê. Tipo, ok. Para que é que vais estar a ter esses joguinhos todos? Mas... Essas cenas irritam-me. Isso irrita-me profundamente. Eu acho que é como absolutamente desnecessário, mas ok. Sim. Isso e aquele típico tipo novo do... Vamos fazer uma coisa em grupo para claramente isolar uma das pessoas. Porque é a pessoa em quem tu estás interessado. Então, eu só quero falar contigo, mas eu sei que tu não vais sozinho comigo. Então, vou-te isolar. Ah, ok. Quando disseste fazer uma cena em grupo, eu fico um bocado confusa. Não estava a falar de convívio nenhum. Eu estou a perceber. Peraí. Eu estava a falar do convívio social que normalmente envolve comida. Mais conhecido por jantar. Ah, ok. E sair. Pronto. Tipo, vamos todos sair em grupo, não sei o que, não sei o que mais. E tu claramente queres isolar uma pessoa. Sim, vocês tu queres sair com aquela pessoa. Vocês sim. Acham que as raparigas são boas? Nós sabíamos. Sim. Nós sabemos sempre. E se nós não sabemos, a amiga que vocês estão a convidar para ir também, que é para ela não se sentir desconfortável, não é? A amiga sabe e vai dizer. Claro. Porque assim, às vezes uma pessoa inocente é tipo, ah, isto é um convívio, é boa, na boa, não sei o que, não sei o que. Sim. É boa, na boa. Não é boa, não é boa, na boa. Eu tenho 3 horas por dia livres para fazer aquilo que me apetecer. Eu escolho como é que gasto essas 3 horas. Às vezes vou querer gastar... 3 horas? 3 horas em que vou ter que escolher se posso estudar. Dormir. Se vou para o ginásio, se vou dormir. Na dúvida, a resposta é dormir. É tipo, neste momento, na dúvida, a resposta é dormir. Maioritariamente, às vezes é ou vou estudar ou vou ao ginásio. Oh, malta, não estamos a gravar às 9 da manhã. De um sábado? De um sábado. Eu pensei que era dia da semana quando tocou o alarme. E eu fiquei confusa, está bem. Então, a semana eu levanto mais cedo. Não, e por acaso, à semana eu acordo por volta das 8, 7h45, 8. Não, eu levanto-me bastante mais cedo disto, mas eu Para mim isto já foi dormir até tarde. Só que depois, tipo, depois eu lembro-me, ontem foi sexta à noite, eu fui dormir ao meio-dia. Pois. /2. E eu estou tipo aqui, cheia de olheiras, a gravar para vocês este episódio. Mas pronto, é por uma boa causa. Mas sim, é tipo, se me vais fazer despender do pouco tempo que eu tenho, ao menos ser honesto sobre o porquê que me estás a fazer despender o tempo. Sim, claro. Queres alguma coisa, queres fazer alguma coisa e o teu objetivo é levar a mim ou a ti ou a whatever. Sim. Diz diretamente à pessoa, porque assim, eu não tenho tempo para estar a perder com postinhas. Eu tenho sim, demasiado jantares de grupo e... Um jantar de grupo, ok, se a intenção for um jantar de grupo. Porque sim. Se a intenção não é essa, tipo, diz-me de uma vez. Porque eu estou-me um bocado pouco cagando para... Eu não preciso de chaperone. Sim. Ok? Ou, por exemplo, eu neste momento já não tenho paciência. Por exemplo, se fosse para a Dating World, já não tinha paciência para pessoas que querem ir sair para ir beber. Opa, não tinha paciência. Eu acho que já... Eu sei. Vamos dizer, ai, tu tens 23 anos, como assim? Não tens paciência para esse tipo de... Eu não tenho paciência, amigos. Acho que nunca tivemos. Eu nunca tive paciência particularmente para isso. Nunca apreciei particularmente discotecas e coisas desse género. Pois não. Não faz a minha cena. Não vais, para esse, não vais conhecer uma pessoa para esse meio, porque não vai ser uma situação natural. Não, não é tipo uma, não é uma cena que seja para mim. Tipo, yeah, eu vou tomar um café, eu fico fora de casa tipo até à meia-noite. Sim. É assim, eu ao bocado disso à meia-noite, pá, à uma, eu estou na cama. Eu não quero saber. Querias ir sair mais? Arranja outra companhia, não sou eu. Pois, exato, porque é complicado. Porque, por exemplo, imagina que vais conhecer alguém e conheces essa pessoa. Por exemplo, foste sair à noite às 11 horas, foste a um bar ou assim. Essa pessoa, se calhar, chegou lá mais cedo do que o normal. Pronto, até costuma chegar à meia-noite, mas chegou mais cedo nessa vez. Mas depois, é o tipo de pessoa que fica até às 5 da manhã lá. Não. Não. Não dá para mim. Não dá. Até porque, efetivamente, eu estou demasiado cansada para isso. Exato, tipo, são pessoas com vidas diferentes. Yeah. Tu, por exemplo, tu estudas em Aveiro, tens, se calhar, 2 horas de viagem para lá, 2 horas de viagem para cá. Eu também estou... Qualquer coisa. Por exemplo, estou em Vila do Conde, 2 horas para lá, 2 horas para cá. Não... E faço bastante mais coisas sem ser, tipo, só aquilo. E é assim... Parece, ah, quando vais fazer uma lista de coisas que fazes, opá, são 3 ou 4 coisas. Ah, estás a dizer que estás muito ocupado. São tudo coisas que me tiram bastante tempo. Sim. E ainda tenho tipo, uma família relativamente grande e codependente, não é? Sim. Mas, por exemplo, eu neste momento, eu não sei se não tivesse já meu namorado, tipo, se tivesse que arranjar alguém, não é arranjar alguém, mas tipo, se estivesse naquela de pronto, vou começar a namorar agora, eu acho que não tinha paciência. Primeiro, não tinha paciência nem tinha tempo. Eu não tenho paciência. Porque não tenho paciência para pessoas que, por exemplo, não fossem compreender que eu sou uma pessoa ocupada, da mesma maneira que também és uma pessoa ocupada. Por exemplo, alguém que não compreendesse tu teres estes hobbies ou teres... Tu recomendas, ou não recomendas, ao pessoal inscrever-te numa rede social de namoro. Eu acho que deixas fazer o que te apetecer. Não. Sim. É para mim. Não, porque assim, primeiro, eu não sou uma pessoa que gosta particularmente de atenção. Segundo, eu não tenho tempo para andar a responder se Breaking Bad é realista ou não. Terceiro, eu não quero que uma pessoa desconhecida venha à minha casa. Não, é assim que todos os filmes de terror começam. Nunca é Jaws. Não há cá séries de You para ninguém. Yeah, não há cá You. Não tenho a conversa toda inteira sozinho. Mas é pá, aquela minha colega até lhe correu bem. Ela vai no bem. Sim, tu tens uma amiga tua que também fez o desafio e até correu bem com ela. Correu bem com ela. Por enquanto, ela neste momento, vocês vão receber o episódio depois, mas hoje nós estamos a gravar e ela está a ter um date com ele. Não ligou a porra da localização. Ah! Yeah, pessoal, liguem a vossa localização e vou mandar mensagens. Não está online há 47 minutos, é pá. Tenham sempre um amigo, ou que esteja lá, que esteja cá, que saiba onde é que vocês estão. Yeah. Não, tipo, eu sei onde é que ela está porque ela deu um 8 itinerário. Sim, mas mesmo assim, na Uber ou num date, partilhem a localização. Sim, na Uber partilhem a localização. Sim. Coisas estranhas acontecem. Tipo, até há uma ferramenta na Uber que dá para pôr o contacto de segurança, que é uma pessoa que vai recebendo as atualizações. Por amor de Deus, ativem isso. Sim, porque há demasiadas histórias estranhas. Por falar em histórias estranhas. Dating Horror Stories. Tens alguma? Dating Horror Stories? É assim, tenho Horror Stories que foi... Todos os dates anteriores a este. Mas, é assim, que eu me lembro, neste momento... Opa, acho que é mais aquela situação que eu tive de uma amiga minha apresentou-me... Um rapaz com quem ela estava a falar e depois ele acabou por gostar de mim em vez de gostar dela. Isso é muito awkward. Isso foi super awkward e. Opa, isso aconteceu no secundário, foi horrível. Porque assim, eu estava naquela. Eu nem estava lá para conhecer ninguém em específico, porque eu também tinha saído de uma relação há relativamente pouco tempo. E foi alguém que eu também namorava comigo na escola. E essa pessoa estava tipo: ah, vou-te apresentar este rapaz. E eu: ok, deve ser teu amigo. Entretanto, o rapaz começa a gostar de mim em vez de gostar dela. E literalmente disse-lhe isso na cara. A rapariga ficou comigo. Com razão. Ou seja, né? Quem é que começou a ter que aturar uma gaja psycho? Eu. Psycho, não que é silencioso. Pronto, a rapariga era totalmente psycho. Porque ela começou, tipo, ela tentava, ela pegava o meu telemóvel, ela ia ler as mensagens. Isto ela nunca me tinha dito que gostava dele, percebem? E então começou a ser uma situação extremamente dramática, em que eu estava tipo, o que é que está a passar? Até porque ele ia... Então foi só uma história extremamente desagradável e aquilo envolveu a minha turma toda. Porque toda a gente depois já sabia. Olha, foi não, para nunca mais. Eu tipo, eu não me meto mais com gente tola. Nunca se metam com gente tola. Não se metam com gente tola. E amigos de gente tola. Porque são amigos da gente tola, não... Não faz vocês muito saudáveis. Sim. Também. Questionável. Lá está, foi uma situação que eu me arrependo, porque depois a relação acabou por acabar um bocado dramaticamente, mas... Com todas as relações. Mas lá está, começou dramático, acabou dramático. Perfeito. É um ciclo. Não é vicioso, mas fechei o círculo. Fechei, está fechado. E agora está muito feliz. Muito. E pronto, tens alguma dating horror story? Epá, eu acho que o único que tenho foi o meu momento Rachel and Ross. Do We Were on a Break. Oh. Que leva à questão de se vocês estão na pausa, ok, não é traição. Não. Mas emocionalmente conta como traição, não? Na minha lista, primeiro de tudo, não se devia fazer pausas. Mas fazendo uma pausa e aceitando fazendo uma pausa, não fazes o que tu quiseres. Porque assim, estamos numa pausa, não é do género deixamos de namorar. Tipo, é uma pausa, ok. Porque estamos a tentar resolver e a tentar perceber o que é que está a passar e o que é que eu sinto por esta pessoa. Tu não vais comer outra pessoa. A realidade é que se tu só fazes... Só porque podes. Sim, se for estabelecido que é uma pausa e tu fizeres isso, a pausa torna-se uma pausa permanente. Exatamente. A pausa fica pausa permanente. É um ponto final. E tenho-vos a dizer que irrita tanto como se fosse durante a relação. Tipo, não me interessa. Não existe nada. Exatamente. Outros. Ah, então, mas se vocês estão numa pausa, eu posso fazer o que pode, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Sim, pode. Agora, se estamos numa pausa, significa que estamos a reavaliar uma situação. A situação fica reavaliada muito depressa. Sim, porque assim, é uma pausa porque tu estás a tentar arranjar a situação, ou estás a tentar perceber o que é que tu queres. Se tu estás a tentar perceber o que é que tu queres, tu não ficas tipo, pronto, já que estou numa pausa, vou aproveitar a pausa e fazer tudo aquilo que me apetece. Claro. Se tu fazes isso durante a pausa, a quer-me dizer que tu estás a pensar fazer isso durante a relação também. E estás do tipo, ok, eu não quero estar com esta pessoa, tipo, quero estar com esta pessoa, mas também quero andar com outras pessoas. Isso se a pessoa faz isso... Uma relação aberta, não se chama. É uma relação aberta. Há gente que tem relações abertas, mas só eles é que sabem. Yeah. A outra pessoa não sabe que está numa relação aberta. E isso é muito... Isso é muito mau. Isso é muito falta de respeito. Eu, felizmente, acho que isso nunca me aconteceu. Mas também eu não sou o tipo de pessoa que procura. Ah, sim. Eu não procurei. Eu fui informado. Por um amigo da pessoa, já agora. Eu também não sou aquela tipo de pessoa que está, tipo, a tentar ver a mensagem. Ai, não, não. E a falar com os amigos. E não vou ver o telemóvel. Não vou ver o telemóvel. Tipo, não... Portanto, eu devo ser uma pessoa relativamente fácil de trair. Porque, assim, eu não vou cuscar essas coisas. Sim, eu não vou cuscar, mas eu também sinto... Ah, eu sinto as vibes da pessoa. Sim, eu sinto logo. É tipo... you're doing shady things. Sim, tu vais apercebendo situações e depois... E, tipo, nem é isso. E eu não vou tentar ver. Mas vou notar se tu tentares esconder. Sim. Exatamente. É mais a pessoa está a tentar esconder ou está à vontade. Tipo, ok, que eu também não deixo que ninguém vá ver meu telemóvel. Mas é porque... respeito. Se me quiseres tirar do sério, tenta mexer no telemóvel. Sim, tipo, não mexo no meu telemóvel. Ou eu também não quero que ninguém lhe mexa no telemóvel. Eu respeito isso, porque assim, não quero, é a minha privacidade, não tenho nada de mal. Mas, por exemplo, eu quero estar no telemóvel e quero estar a falar daquilo que me apetece, e quero estar... Porra, eu não quero que ninguém leia a conversa que eu tenho contigo. Exatamente, tipo, às vezes estou a contar segredos à Sofia, tipo, não quero que ninguém saiba. E é mais por causa disso. Outra coisa é, tipo, a pessoa estar bem nervosa e pôr o telemóvel para baixo. Sim, nós as duas não temos muito bando, hein? Tipo, é mais a vibe que a pessoa dá. Sim. Mas eu sei que há pessoas que já passaram por isso. Não é on a break, mas during. Opa, during que eu saiba, não. Mas... Dizendo o que eu sei. É muito mal. Eu acho que uma pessoa nunca deve recuperar perfeitamente. Eu acho que ficas, tipo, completamente de... Pela minha experiência, nesse caso, tu ficas durante muito tempo reticente, não só em termos da pessoa em si. Porque assim, agora consigo lidar com a pessoa e falar com ela na normalidade, evito, mas já evitei mais neste momento, um bocado cagando para a situação, se ela falar comigo. Sim. Mas tipo, ficas sempre reticente em relação a todas as relações que vais ter para sempre, para a frente. E, tipo, isso é muito mau, porque é uma quebra na confiança da pessoa enorme. Não é que eu tivesse muita confiança no ser humano noutras circunstâncias, mas percebo. Aquilo era perfeitamente escusado. Isto ficou muito negro, muito preso. Ficou muito negro. Mas é a realidade, é muita realidade. Mas por exemplo. Eu só queria falar Friends também. Sim, mas por exemplo, imagina, estavas numa break e a pessoa anda a falar com outras pessoas. Tipo, imagina, o que é que tu achas que seja cheating? Estás a considerar cheating emocional é cheating. Tipo, traição emocional existe. Sim. Mas é assim, traição emocional não é flirt. Flirt é uma coisa diferente. Mas por exemplo, flirt é cheating? Depende da personalidade da pessoa. Se tu sabes de antemão que a pessoa é assim, porque eu conheço pessoas que são assim e que nem sequer é propositado. Sim, é delas, sim. É tipo, é delas, tudo que elas sim, dizem também parecem, conheço pessoas assim. Parecem que estão a fazer flerte. Aí não. Agora, se a pessoa está a sair do caminho dela para falar com outra pessoa e criar uma relação que não é totalmente... Diferente do que queria com os outros. Que não é uma amizade, é mais que isso. Sim. Em termos de conexão emocional, aí sim. Claro. Porque assim, uma relação amorosa não é só... Não é só a parte física, sim, e as coisas é de tipo, normais. É toda uma intimidade em termos emocionais. Claro. Que é estabelecida... Por exemplo, também não sou tipo pessoa de... Ah, meu namorado não pode falar raparigas, nem pode ter amigas raparigas. Opa, não é... Raparigas são ótimas. Tiradas de cabra, são ótimas. Sim, tipo, eu acho eu que as pessoas têm, rapazes, que, portanto, têm que ter confiança. Eu também tenho amigos rapazes, mas por exemplo, uma coisa é ter amizade, outra coisa, há certas situações, por exemplo, que eu não concordo em fazer e acho que já era um bocado cheating. Por exemplo, eu não conseguiria, por exemplo, dormir na mesma cama com um amigo meu. Acho que já era um bocado falta de respeito para a pessoa a com nep? Quem eu namoro. A nep. Se estivesse a namorar, eu não fazia isso. Sim, mas também acho que depende da relação que, que a pessoa com quem tu estás tem com esse teu amigo. Imagina. Eu estou a imaginar um caso muito específico e tu conheces. Isso aconteceu, não era estranho. Ok. Sim, lá está. Até porque... Já faziam isso antes, sim. Exato. Se as pessoas já faziam isso antes, estão um bocado naquela... É. Opa, mas eu não fazia isso. Se isso acontecesse agora, eu ficava chateada. Eu acho que não ficava chateada se eu conhecesse bem a outra pessoa. Ah, sim. No caso específico a que eu me estou a referir, somos todos amigos em comum, tipo, já era amiga das duas pessoas. Sim. Claro que neste momento eu não fazia isso por respeito à outra pessoa, mas claro. Também não acho que ela fosse ficar chateada se isso acontecesse. Porque é tipo, é o estilo de relação. Sim, eu percebo. Eu percebo, mas por exemplo. Porque há aquelas, tu sabes que existem aqueles amigos que é tipo irmãos. Sim, claro. E que nunca vai acontecer mais nada do que aquilo. Sim. Mas lá está, continua a ser a cena que a vibe que as pessoas dão. Não, sim, sim. Não sei. Mas há situações muito ténues e assim, que depende claro, de pessoa para pessoa. Um bocado, tipo... Eu acho que tens que dizer os limites à pessoa com quem estás. E se a pessoa sabe os teus limites e ultrapassa, pronto, eu acho que aí falta é falta respeito. De respeito. Se tu não estabeleceste que existe um se não estabeleceste limites... Não eu também acho que sim. Mas pronto, não queremos ficar muito dark. Sim, mas estabeleceu limites. Estabeleçam limites, pessoal. Sejam felizes. Namorem muito. Façam vos dar na real, ganham em porcentagem de saúde. Namorem muito, namorem pouco. Olha, façam aquilo que vos apetecer, pessoal. Sejam felizes. Estamos em março. A primavera está aí. Estamos a chegar à Páscoa. Vamos aos pulos. Não sejam adolescentes no metro a comer as caras uns aos outros. Hã? Isto é o tempo do Senhor. Está na quaresma. Estamos na quaresma, pessoal. Façam jejum. Jejum da carne! The judgment in my eyes. É, mas. Mas é isto, pessoal. Está aqui os nossos two cents sobre o mundo dos namoros. Sejam felizes, é o que importa. É o que nós temos a dizer. Se tiverem alguma questão que queiram pôr, alguma dica, nós podemos dar. Mandem-me lá para o nosso podcast. Estou eternamente solteira. A Sofia não está eternamente solteira. A Sofia está a viver a vida dela. A Sofia está a viver a vida dela. A Sofia tem opções, só não as quer. Não vou ser demasiado needy, então. Sem ofensa. Peço desculpa. Se estás a ouvir isto e a gente falou de ti. Sorry? Sim. Se estás a ouvir isto e a gente falou de ti, pedimos desculpa em antemão. Nada contra. gostamos muito de todos os nossos ouvintes. Não leves a peito. Nós não gostamos muito de todos os nossos ouvintes. Nós adoramos todos os nossos ouvintes. Exatamente, Sofia, é isso que querias dizer. E obrigada por estarem aqui a assistir este episódio. E quando eu disse não era para essa pessoa específica. Não. Era pois. Está a chorar churrasco. Sabe que o Joca está a cozinhar? O Joca está a cozinhar. É possível. Pronto. Cheira a churrasco. Bora lá. E damos por terminado mais um episódio de Como Assim Adultas. Eu sou a Sofia Silva. Eu sou a Dulce Silva. E eu estou no Instagram em sofia.silva96. E eu, como o do 96 do. O podcast está em Como Assim Andas de Cor Adultas. Olá, Barbas. Barbas. O nosso produtor é o Joca e está em A Joca Amor.